O etanol move os carros, né? Mas só que o seu Zé, que foi quem cortou a cana, ainda anda a pé. A lida no sol é quente, amarga tipo aguardente, mas faz açúcar que adoça o café de muito cliente. E chega em casa do trampo acabado, moído um bagaço. Só uma dose de pinga pra esquecer do cansaço. Esquecer do filho em cana, porque não quis cortar cana da mulher que foi embora, cansou do marido alcoólatra. No balcão do boteco ele ouve o comentário: morreu tiozinho na rua de baixo atropelado. Pai de família, nem bebia, tava parado. Só que o cara do Audi tava milhão e chapado. No tanque do carro, na veia do motorista, pra limpar o sangue grudado no para-brisa. História que se repete como foi no passado. Lucro pro senhor do engenho, mas continua escravo. Tá tudo certo, não precisa briga. Pra que levar a sério, a cara é brinca. A vida é uma festa, vamos brindar. Vamos brindar. Tá tudo certo, não precisa briga. Pra que levar a sério, a cara é brinca. A vida é uma festa, vamos brindar. Vamos brindar. Vamos brindar, comemorar. Os milhões faturados pela indústria do álcool. Os lares destruídos, as brigas, as mortes, os acidentes de trânsito e todas as suas vítimas. Um brinde ao trabalho infantil na colheita da cana, as queimadas, a cirrose e a todo o dinheiro público gasto por causa do álcool. É, vamos brindar. Já foi moda queimar índio com álcool lá em Brasília. Virou moda álcool em gel graças à gripe suína. E ele é um ótimo combustível, move até as pessoas, é incrível. Une os amigos no bar, separa as famílias em casa. Número um, boa ideia, desce redondo da asa. Destrói estômago, fígado, organismo, só que toda vez que cê brinda, fala saúde, por quê? Tem uns que bebe só pra ficar valente. Tem uns que bebe e diz que é socialmente. Bebem se o time ganha pra comemorar a goleada. Bebem se o time perde só pra afogar as mágoas. Eu vejo o rosto dos tios nos botecos tudo triste, envelhecidos 10 anos a mais, tipo uísque. Lazer que sobra aqui é igual droga. É só ver quem não é usuário de bar é viciado em TV. Tá tudo certo, não precisa brinca. Pra que levar a sério, a cara é brinca. A vida é uma festa, vamos brindar. Vamos brindar. Tá tudo certo, não precisa brinca. Pra que levar a sério, a cara é brinca. A vida é uma festa, vamos brindar. Vamos brindar. Ela desce redonda, desce macia e vive. A propaganda não mostra. E tudo acaba estupidamente gelado. Aprecie com moderação.